Alinhado 5, autorizado. Alinhado 1, assim, fiscal Mangeta. 179, exemplo 11, 36, chama o controle 120, decima 8. Flight, Fox Serra, autorizado ingresso, puxão no 7, reporte alinhado e pronto. 798, o cadastro regulado tem controle a lata de potência on the road, sinal 3. O 798, aqui é o controle. O 798, o cadastro regulado tem controle a lata de potência on the road, sinal 3. Rua 311, aqui é o 2.4. O total número de voo 050 será da 20. Passando o número 0.5 de para 1-5-0-0-7. Então, já botamos o seu CVS e o seu 6, ok. Então, já estamos ouvindo o seu Quebec, uma das corredores da Porta do Paris. É a Eu vou fazer uma Alpha Fox 901 Airborne X5H, contact Salvador Departure, 1208. Eu não sei. aproveito mais. Tango Vitor Hugo, Quebec. Autorizado pouso pista 17, o vento 140 graus, 10 mais. Autorizado pouso 17. Zona 71, saiu de estação, você pega o voo 0500, tira da porta. Padrão, meu Deus, só tenta passar, sendo que o 118, do final 95. O cruzamento segue rota chã e posterior caixa prego para no rumo de Valença. Está autorizado para seguir via do litoral, reporte para cruzamento da sinal da pista 28. Reporte para cruzamento da sinal da 28, delta, papapá. Vitor, Kilo, Quebec, me falou aos 10 que eu fiz entrando no pátio. Utilizado ali para a direita, já para a parte de estacionar. Então, ótimo, mais um que é a condição de entrar aqui na sala com os 10 que eu. Autorizado, cruzamento da sinal 28, mandando a minha escuta permanente via litoral sul, reposta ao cruzamento da sinal 35. Reposta ao cruzamento da sinal 35, delta, papapá. A linha eu mantém, pista 10, são 3304. Informo tráfego seguindo via litoral sul, opção 44, interfere com a sua decolagem. Desde decolagem, pistão 0, vento 140 graus, 0 mais. Meu Delta, papapá, chame da presente, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, Delta, papapá. Paulo Delta, papapá, mantenha a fila do teste, o teste, fora da barra. E confirme o sinal de voo, Delta, papapá. Fazer controle, então, 3304. 3304, fazer uma base operada, que devia ser ângulo 1, número 3600. Ângulo 3600, 3304. Eu dei uma sessão e você fala 4 no teste. Eu disse assim, eu estou levando no meio. Para eu acalar 7 controle. 118, eu disse uma lá de 5. 120, deixa para o nível 050, eu disse para 220. Para o chefe 130 graus, 119. Autorizado da presente cruzamento final 10, reporte vibrando. Salve, hotel de vocês uma manifestação atrás. A passagem é 5-0, só que na... Pode ser, inicia? Certo, pode ir pelo setor norte do campo. Confirma com a presidência da passagem. Estação aqui, é 40 graus, 1-0-9. 1-0-9, Estou estabilizado, Mike, solo 2-1, nível de aonde, para estacionar a sequência livre, bom dia. Mike, solo 2-1, autorizado, já para contatar. Apoiando 197. Foi a decisão para o localizador, curva à direita, proa 120, posto estabilizado. pista no vento, 1930 graus, 109, autorizado pulso, pista no zero. Deposto, 10, volta, 107. Decolado 25, chame controle Salvador, 120, decimal 8, 1. 08, muito bom dia, 0, livre à direita, chama o solo, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 9, bom dia. Atacando o Oscar, controle Salvador. 277 graus, reduza para 2.5 graus. Reduza para 2.5 graus, reduza para 2.5 graus. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 8, 5, 7, 1, 2, 5, 7, 5.